bom, a água é vida, a água é esperança para o agricultor. Aí a gente vai aqui, açude atinge capacidade máxima e sangra no sítio Merejo, em Doutor Severiano, também no Dia do Trabalhador. Começou com festa lá em Severiano Melo e muita esperança para os moradores, inclusive a turma jovem foi lá para a parede do açude, tomou muito banho, brincaram lá bastante, tem um vídeo aqui que eu estou vendo, tá? Após as recentes chuvas que atingiram o Alto Oeste Potiguar, o açude da localidade em Severiano Melo atingiu sua capacidade máxima e começou a sangrar, como é popularmente conhecido o fenômeno de transbordamento na região. O cenário do sítio Merejo é de celebração. Imagens capturadas por moradores mostraram aí a aglomeração, o entusiasmo das pessoas, né? A alegria para o município de Severiano Melo. O transbordamento de um açude é muito mais do que um evento visual. É sinônimo de segurança hídrica, de prosperidade para a agricultura e pecuária. Já passamos aí, ó, Pau dos Ferros, Itaú, né, Rafael Fernandes, agora Severiano Melo, aí eu vou chegar agora em Patu, também ali coladinho, né? Toda essa região, o espetáculo lá em Patu também, muita chuva lá em Patu, as pessoas comemorando, as pessoas se alegrando, vendo lá em Patu, na Serra de Patu, descendo a água das chuvas. E muita gente fez o registro das chuvas que ocorreram lá em Patu. Aí a gente vai aqui, pessoal, vamos lá para... Deixa eu trazer aqui para vocês para Encanto, né? O amanhecer de hoje já, dia 2, trouxe boas notícias para os moradores da zona rural de Encanto, lá no Alto Oeste Potiguar. Logo cedo, hoje, às 6 horas da manhã, a barragem de Chico Carlos, localizada no sítio Vaca Morta, começou a transbordar. É um bom reservatório lá também. O grande volume de água ultrapassa a parede do reservatório nas principais horas do dia, formando um cenário que representa segurança hídrica, renovação das expectativas dos produtores da região. O transbordamento é resultado das chuvas que vêm sendo registradas nos últimos dias, contribuindo diretamente para a recarga dos mananciais. Para a comunidade do sítio Vaca Morta, esse momento, além de aspecto visual, é um indicativo importante para o agricultor, para a agricultora e para o abastecimento local. Aí eu vou trazer aqui para vocês também chuvas lá em Pernambuco. Isso mesmo. Agora aí as notícias lá de Pernambuco. Vocês sabem que estão me escutando quando chove. Em Recife, por exemplo. É um problemão grande lá em Recife. Por quê? Porque a cidade é muito grande, não tem uma infraestrutura adequada. As ruas terminam virando grandes lagoas e traz muitos transtornos lá em Recife, né? Olha aí, ó, ao menos 4 pessoas tiveram as mortes confirmadas em dias de fortes chuvas em Pernambuco, no estado. No dia de ontem, foram 2 mortes no Recife e 2 mortes em Olinda. Olinda faz parte da região metropolitana, é o cinturão de Recife, tá? Após deslizamentos de barreira, acontece muito, quando a chuva está muito forte, cidade sem infraestrutura, as barreiras terminam arriando. A previsão hoje é que vem ainda muita chuva, que continue o sábado de chuva lá em Recife, tá? A Defesa Civil de Pernambuco confirma 422 pessoas desabrigadas e 1.068 desalojadas, né? O órgão também confirma pessoas feridas. Na capital, o SAMU confirmou as mortes, lá em Unidos da Zona Norte de Recife. As vítimas fatais são mãe e filho, tá? Também existe ali 11 pessoas vítimas de deslizamento no local, lá na Nova Descoberta também, lá em Recife. Além dos dois mortos, 7 pacientes foram transferidos para hospitais de referência, para tentar ali, né, sem dúvida, ser melhor tratado, né? Olha, em Abreu e Lima, na Grande Recife, as chuvas também ultrapassaram 200 milímetros em 12 horas. Olha aí, muita chuva, muita água, e aí traz, sem dúvida, muito desespero ali para aquelas famílias, né? Aí um fato interessante que eu quero trazer aqui com vocês, uma cena impressionante foi registrada em Itatuba, onde uma casa construída às margens de um rio foi levada pela correnteza. Estou com a imagem aqui e realmente é um negócio bem impactante, né? A cheia do rio, ela vem e leva a casa por inteiro, ficou só o terreno. Momento foi registrado lá para os moradores, isso foi lá Itatuba, realmente muita chuva lá em Itatuba. Meus amigos, eu vou para agora para um breve intervalo comercial, já volto aí abrindo o bloco e já chamando você, meu amigo ouvinte, tá bom? Então você que está aí me escutando, está escutando o Rodrigo Fernandes, prepara seu áudio para a gente se comunicar aqui pelo programa Cabo de Verdade. Você pode falar como foi seu dia aí do trabalhador, né, o feriado de 1º de maio. Você pode dizer: Rodrigo, eu passei o meu feriado em casa, eu passei trabalhando, eu passei viajando, eu fui dormir. Se comunica aqui com o Rodrigo e traz aí as informações. Mas eu volto. No Armazém Recanto da Construção, você encontra da base ao acabamento. Trabalhamos com cimento, tijolos, telhas, brita, material elétrico, hidráulico, madeiras, tintas e muito mais para deixar a sua obra ainda mais bonita. Preço baixo, bom atendimento e ainda dividimos suas compras em 10 vezes no cartão de crédito. E atenção, fazemos entregas na região. E tem mais! Se não quiser ir até a loja, é só falar através dos nossos contatos. Atendemos sua ligação através do 84-3472-2361. Também temos o número 99851-4379. Se preferir mandar mensagens através do WhatsApp, o nosso WhatsApp é 99925-1416. Armazém Recanto da Construção, rede fácil construir em Jardim do Seridó. A cada dia, com mais novidades para você. Voltamos a apresentar Cabo de Verdade. Bem, meus amigos, de volta aqui com o programa Cabo de Verdade. Eu trago a seguinte informação para você. Agora há pouco, nós fomos informados que 5 presos fugiram da penitenciária estadual de Alcaçuz. Esses presos, eles estavam na área de triagem, estavam custodiados lá. Rodrigo, o que é a área de triagem? A área de triagem é quando o preso, ele chega no presídio, passa um período de adaptação na área de triagem, até que complete um determinado tempo e ele vá para a cela, onde ele vai cumprir a sentença dele, a pena dele, tá? E aí, as informações é que esses 5 presos forçaram os cadeados e fugiram. Aí, com certeza, será instaurada uma sindicância para apurar as circunstâncias dessa fuga. Desde 2021, que a penitenciária de Alcaçuz não registrava nenhuma fuga. É verdade que hoje, na penitenciária de Alcaçuz, ela está bem mais estruturada, foi feita uma nova penitenciária. Hoje ela conta com mais de 2 mil homens custodiados ali, né? Então, você imagine que café, almoço e janta são 6 mil refeições no mínimo, tá? No mínimo. Então, fugiram esses 5. Desde 2021 não se tinha fuga. Hoje, Alcaçuz, de fato, conta com uma nova estrutura. É precisa a sindicância para se averiguar o que foi que houve, como é que esses caras fugiram de dentro da penitenciária. Cadê o guariteiro? Onde é que andava lá o policial penal? Onde é que ele estava? Passaram pela porta da frente? Pularam o muro? Como foi isso? Isso tudo tem que ser muito bem esclarecido. A última rebelião que teve lá em Alcaçuz foi em 2019. E nesse período estourou lá dentro uma briga de facções. Então se fala que em Alcaçuz, naquele período, morreu mais de 100 pessoas. Era um matando os outros. Foi um negócio terrível. Inclusive foi notícia de cunho internacional, né? Esse massacre lá dentro de Alcaçuz. O Estado, naquele momento, era para ter feito a intervenção e não ter deixado daquela forma ali, porque foi uma desmoralização para o Estado. Botaram o presídio abaixo, né? E o Estado, que detém a força legítima, ele terminou naquele momento lá em 2019 se rendendo, né? Foi uma rendição aquilo ali. Foi uma rendição. Não, vai, se for para o confronto, vai matar o preso vai matar o policial. Mas naquele momento ali, duas facções ou três, eu não me lembro quantas, estavam brigando entre si e se fala que morreu mais de 100, né? Então, assim, o Estado, eu acredito que naquele momento ali se rendeu, que não era para ter deixado acontecer. E de lá para cá foi registrada uma fuga em 2021 e hoje, dia 2 de maio, foi registrado mais uma fuga de 5 detentos, tá? Até o presente momento não se tem notícia da recaptura desses presos. As forças de segurança estão fazendo patrulhamento, mas geralmente quando o preso ele foge, já tem uma rede de apoio do lado de fora da penitenciária esperando ele, uma moto, um carro, e levam ele, né? E, sem dúvida, ele já deve estar longe. Geralmente é assim, só se for um acaso, né? Mas vamos trazer aqui informações a todo momento para você, meu amigo ouvinte, lhe atualizando. Agora eu vou chamar aqui os nossos amigos ouvintes do programa Cabos de Verdade. Vamos colocar os áudios, eu vou anotando aqui cada um de vocês, tá? Para no final eu fazer o meu agradecimento, né, pelo carinho que todos os nossos ouvintes têm conosco, tá bom? Eu vou agora escutar você, meu amigo ouvinte da cidade, da zona rural, dos municípios vizinhos, dos cantos e recantos do Rio Grande do Norte e também do querido estado da Paraíba. Geninho, quer dizer que eu perdi? Alô, bom dia, meu amigo Rodrigo Fernando, Salvador, bom final de semana, ou sem família, bom dia para a querida Aninha que está no controle, curtindo o Cabo de Verdade, viu, meu amigo, que é o Raimundo Cruzeta. Bom dia, Rodrigo Fernando, aqui é no Sitinho de Cima, estou de boiando feijão verde, escutando o seu programa, e desejo muita saúde para você e paz, e toda a sua família. Tchau, um bom dia, fique com Deus, tchau. Bom dia, Rodrigo. Eu desejo um mês de bênção para você, para toda a sua família, de paz, saúde e felicidade. Que o Santíssimo Sacramento, o Divino Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Menino Deus, livre todo o mal ruim de cima de você, de toda a sua família, dos seus filhos. Aonde você for, mas toda a sua família, sei que Jesus vai guiando vocês e livrando vocês do perigo. Porque quem vive andando né, meu filho Rodrigo? Pode chamar você de meu filho? A gente tem de andar com Jesus, Jesus livrar todo o mal vindo em cima de você. E da minha flor violeta, Ana Oliva. Deus guia ela todos os dias, toda hora, e toda a família dela, e livrar ela do perigo. Aquele abraço, Rodrigo. Eu já estava com saudade, sabe? Eu não vi sua voz. Bom dia, meu amigo Rodrigo Fernando. Tudo bem com vocês? Meu amigo, eu tive o prazer, hoje pela manhã, de receber a visita do casal Haroldo e esposa. Quando foi chegando, e me cumprimentou, fez logo a ligação entre eu e nosso querido Anjo Fernando. Rapaz, chega e me deu assim um toque. Conversamos bastante, trabalhando por conta própria. Ele disse que está feliz, está muito bem. Por coincidência, a filha dele terminou fisioterapia e casou com o sobrinho de Genilson Dias, né? Parece que esse casamento foi em Parnaíba, e lá eles se encontraram. É muita coincidência, né? Meu irmão, nosso abraço, felicidade. Bom dia, Juninho. Com o coração ainda partido de dor, de muita saudade da minha mãe, que faz um mês da partida dela. E também, Rodrigo, é 2 dias da partida da minha irmã mais velha. Estou muito sofrida, Juninho, com essas percas, pois eram 2 pessoas maravilhosas, minha mãe e minha irmã. Bom dia, Rodrigo Fernando, quem fala é seu Chico do Violão. Um bom dia bem especial para você, com toda a sua família. Estava aqui só esperando esse programa seu. Eu só pego esse programa quando eu não estou em casa, que aí eu não levo o rádio para onde eu vou. Mas eu estando em casa, eu não pego não, Rodrigo. Um bom dia bem especial também para a Nildinha. E você e toda a sua família também. Bom dia, Rodrigo. Um abração para você e outro para a Livinha. Um beijo no coração de cada um. Um bom dia, Mozanita. Bom dia, Rodrigo Fernando, aqui é Zé Lopes de Cruzeta, estou na escuta do seu programa, estou aqui em Cruzeta, sofreu um acidente, Rodrigo, caí de moto, estou aqui em casa, essa semana não vou a Cari não, estou para o Cruzetinha, estou na escuta do seu programa. Alô para Maria Goreto lá em Acari, para todos os ouvintes que estão escutando a Cabugi, bom dia. E um alô para o seu Zé da Alavanca e Dona Maria aqui em Cruzeta, que não perde o seu programa, Rodrigo. Bom dia para você e para todo mundo. Bom dia, meu amigo Rodrigo Fernando. Um bom dia para você e toda a família. Mandar um bom dia para a querida Levinha e toda a família. E mandar um bom dia para todos os ouvintes da Cabugi do Seridó. Um ótimo final de semana para todas e todos. E amanhã, nosso Flamengo enfrenta o Vasco, né, Rodrigo Fernando? Amanhã é dia do Vasco crescer, que o Vasco é um timeco. Mas quando joga contra o Flamengo, ele cresce, Rodrigo. Bom dia, meu grande amigo Rodrigo Fernando, na Cabugi. E todo esse pessoal que trabalha com você aí, bom dia a todos. Que Deus abençoe você e sua família. Aqui está tudo em paz. Estou escutando seu maravilhoso programa. Eu amo esse seu programa aí, Rodrigo. Um abraço, Dima Fernando Medeiros. Aqui eu quero mandar um alô para Geraldo Fernando Medeiros, em Poeira 3. E é de André, aqui em Poeira, na cidade. Muito, muito obrigado, meu amigo. Um abraço a você e toda a família aí. Bom dia, meu grande amigo Rodrigo Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabugi, Zélia Barbosa. Gostaria de mandar uma alusão especial para o seu filhão Davi, aquele galego lindo, para o meu Ravi Barbosa, para a minha Maria Cecília. Minha Maria Cecília hoje foi passar o final de semana mal papai. não tá com a vovó, eu já fico triste, viu? Mas é assim mesmo. E um alusão para todas minhas amigas e todos meus amigos. Um grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Ô, Rodrigo Fernando, aqui é Raimundo de Cruzeta, Raimundo conhecido pelo Raimundo de Lucila. Outros conhecem pelo Raimundo Profeta. Eu sou muito curioso nessa período de chuva. Sei que você é um homem bem informado, você sabe me dizer o município do Seridó, cidade por cidade, quanto vai a queda pluviométrica desse ano? Só na região do Seridó que é mais fácil. Pois a gente vê do estado. Obrigado. Bom dia, minha querida Leivinha. Bom dia, meu querido Rodrigo Fernandes. Aqui é Santa Fernanda. Estou na escuta, viu? É um ótimo final de semana para o senhor e família. Bom dia, Rodrigo Fernando. Bom dia, minha querida Ana Oliva. Já estou na escuta. Tenho um feliz sábado para todos vocês que fazem a Rádio Cabuti. Bom dia, meu querido amigo Rodrigo Fernando. Eu sou Maria Célia, aqui de Santana do Seridó. E desejo toda a felicidade do mundo para você e sua linda criança, sua esposa e para todos os da família, viu? Deus lhe abençoe grandemente, viu? Grande homem. Bom dia, Rodrigo Fernando. É Maria José Clarista Fernandes. Nós estamos para desejar um feliz final de semana, de muita paz, saúde e felicidade para você e toda a família. Meu dia de ontem de trabalho foi muito bom. Passei em casa, a tardezinha foi à missa, lá no Bela Vista, foi muito bom. Obrigado, Deus, por tudo. Um abraço, Rodrigo Fernando. Bom final de semana. Tchau. Bom dia, sou Rodrigo Fernando. Helena Filipe aqui de Acari. Estou na escuta desse maravilhoso programa. Meu pai Zé Felipe e Dona Maria Lima. Meus pais também é o número um desse programa. Estou na escuta do programa aí da Rádio Cabuji de Seridó. Um bom fim de semana abençoado, seu Rodrigo Fernando, para o senhor, para toda a sua família. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Bom dia, Livinha. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cabuji do Seridó. Como sempre, na escuta do programa, passo hoje para desejar a todos muita saúde, paz, felicidade e alegria, para que esse mês de maio seja abençoado por Deus, para todos nós. Bom dia, da ouvinte de sempre, Jacira Dantas. Bom dia, Rodrigo Fernando, e feliz sábado para você e toda a sua família. Estou na escuta do seu programa, Chiquinha da Sete Lourenço. Rodrigo Fernando, aqui é Neta, de Parelha, do bairro São Sebastião. Estou ligando para mandar um bom dia para você e um abraço, viu, Rodrigo Fernando? Eu gosto muito do seu programa. E dê um beijo em Davi por mim. Ele que mandou um beijo. E vou mandar um bom dia para todas as minhas amigas e amigos, viu, Rodrigo Fernando? Mandar um bom dia para meu esposo. Meu esposo gosta muito. Meu filho também, Linhar, Leonardo e Urinal. E chão, viu? Um bom dia, Rodrigo. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor. Um bom sábado, viu? Saúde e felicidade. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Bom dia, aqui é Bonita. Eu vou mandar meu bom dia para você, para quem está no controle, para todos os ouvintes do programa, para meu esposo Tião e para todos que estão na escuta. Um bom dia. Dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, o Palace Eventos apresenta Forró do Candeeiro. Tá bom demais? Esse forró tá bom demais? É no Palace Eventos em Acari. A animação ficará por conta de Jande do Acordeon, Gilvan do Acordeon e os Moreninhos do Forró. É neste dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, no Palace Eventos. Voltamos a apresentar Cabugi Verdade. Olha, a hora certa, certinha para você. 11 horas e 25 minutinhos. E eu estou de volta aqui com o programa Cabugi Verdade, às 11 horas e 25, agradecendo primeiramente a Deus de estarmos em mais um sábado. Depois agradecer também esse carinho todo especial que eu tenho dessa legião de amigos. Eu procuro sempre ampliar, crescer os amigos, ter as pessoas que a gente possa contar, possa conversar, possa ter um contato de forma sabia, um bom contato. E o rádio, ele me proporciona isso, alegrias, contato com toda a região do Seridó. E aí eu quero deixar o meu abraço aqui para Raimundo, lá de Cruzeta, terra do prefeito Joaquim de Medeirinho, prefeito que trabalha pela cidade, nós de 90% de aprovação. Joaquim tem feito um trabalho importantíssimo no município de Cruzeta. E a aprovação dele é recorde. Talvez nenhum outro prefeito na história do município de Cruzeta tenha tido uma aprovação tão significativa, tão alta. Mas isso é fruto do trabalho de Joaquim, terra do meu amigo também aí, do Raimundo, tá? É, Ana, dos Quintos de Cima, deixar meu abraço também para a Ana. É, minha amiga Flor Violeta, ela disse: Rodrigo, posso lhe chamar de meu filho? Pode, pode, Flor Violeta. Viu? Eu sei que você reza por mim, você pede a minha proteção, porque eu tenho, de fato, aí um trabalho que me rende muita estrada. Eu viajo muito, pego muita estrada, às vezes a gente passa por situações de risco, né? A estrada também traz isso. Então, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Antônio Marcena e Dona Edilza. Se eu entendi, Marcena teve com Haroldo, né? Foi Haroldo que trabalhou aqui na rádio, eu acredito. Né? Obrigado, Marcena, pelo carinho e pela audiência também. É um amigo que eu tenho, Jardim de Seridó. Só falta a gente se encontrar mais, porque o corre-corre tem nos distanciado às vezes. Mas eu vou, Marcena, assim que possível, dar um pulo na sua residência, ganhar aquele chocolate que você tem ali guardado na estante, o Serenata, né? E tomar uma aguinha gelada aí para a gente conversar, porque eu tenho novidades, e boas novidades. Seu Chico do Violão, meu amigo, seu Chico, lá da cidade do Acari, terra do prefeito Fernandinho, outro prefeito aprovado e testado, prefeito sério, que trabalha pelo povo. Então, obrigado, seu Chico do Violão, acaba bom, viu? Obrigado, seu Chico. Minha amiga Mozanita, lá do Mingote, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Zé Lopes, Zé, o que foi que houve, Zé? Você andou caindo de moto? Tem que ter cuidado, moto é um transporte parado, já é perigoso. E andando, pior ainda. Às vezes a gente vem certo, de capacete, de roupa de proteção, dentro do limite de velocidade, aí passa um doido de lado, né? Aí termina derrubando a gente de moto. Então tem que ter cuidado, meu amigo Zé Lopes. E boa recuperação para você. Zé Lopes está lá em Cruzeta, tá? É, Jubilinha, Carnaúba dos Dantas. Jubilinha, eu sei que o Vasco, ele quer sempre crescer em cima do Flamengo, mas nem sempre ele consegue. Amanhã eu estou com minha camisa vermelha, torcendo pelo meu time, que é o grande Flamengo, tá? Então, vamos ter vitória, se Deus quiser, meu amigo Jubilinho, lá de Carnaúba dos Dantas. Dimas Fernandes, lá de Ipueira, o abraço de Rodrigo Fernandes, meu amigo Dimas. grande ouvinte aí da Cabo G do Seridó. Obrigado pelo carinho. É a minha amiga Zélia Barbosa, do Alto do Bela Vista. Aí tem meu amiguinho Ravi, rapaz. Ravi tá crescendo, tá bonito todo, Ravi, viu? E tem Maria Cecília também, né? São os dois netinhos aí da minha amiga Zélia Barbosa. Obrigado pelo carinho, viu, Zélia? Deus abençoe. É, tem meu compadre Júnior, também ouvindo aí a Rádio Cabo G do Seridó. E eu quero deixar aí um abraço para ele. Aí tem Raimundo de Lucila, conhecido também por Raimundo Profeta. Ele perguntou se eu tinha os índices pluviométricos desse inverno agora de 2026 relativo aos municípios. Eu não tenho, mas posso solicitar aqui para a gente no próximo programa ter uma ideia aí de quanto choveu na região do Seridó. Tá bom, meu amigo? É, Santa Fernandes, também um abraço para ela. Maria Dark, lá do povoado Currais Novos. Abraçar também a comunidade Recanto, turma boa aí do Recanto, seu Manel de Antão e toda a família também. É, tem aqui também Marlúcio Oliveira, no sítio Banguê, município de Santana do Matos. Está na audiência. A Santana do Matos é terra de Aristófanes Fernandes, era tio do meu pai, tio em primeiro grau do meu pai, Aristófanes. É, a família Fernandes tem muito lá ainda, né, a antiga geração. Então vamos lá. Maria Célia, lá no querido município de Santana do Seridó. E tem também a turma boa lá de Equador. É, muita chuva, né? Teve lá por Equador, acho que ajudou bastante lá o município de Equador. É, deixa eu ver mais aqui. É, Maria José, Aristófanes Fernandes, um abraço para você, minha amiga Maria José. Leda Felipe, seu Zé Felipe e Dona Maria Lima, família nota mil, da minha amiga Leda Felipe, lá de Acari. O abraço de Rodrigo Fernandes. Aí tem Jacira Dantas também. O abraço, Jacira, obrigado pelo carinho, pela audiência. Minha amiga Chiquinha, lá do município de Florânia. Olha onde a Cabo G do Seridó vai de leste a oeste, de norte a sul. Né? A gente já falou aqui de quase todos os municípios que estão na audiência do programa Cabo G Verdade. Aí vem minha amiga Neta, lá de Parelhas. Mandou um beijo em Davi. Eu já dei tanto beijo em Davi hoje, que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar um beijo em Davi. Eu olho para ele, aí digo, papai te ama. Aí ele olha para mim e disse, eu também. É uma coisa linda. O Davi é uma conexão de muita energia. É Bonita, né? Bonita do Algodão. Obrigado pelo carinho também. É, e a todos vocês que estão na audiência. No início aqui do programa, eu falava a respeito do convite, né, que eu tentei fazer a o prefeito interino do município de Ouro Branco, Amarildo. Eu deixei mensagem no celular dele, ele não respondeu. Entrei em contato, acho que é com a esposa dele, no número que me passaram. Ela disse, aí há uns 10 dias atrás, que ele estava no sítio, mas que ia passar a mensagem para ele, do convite, para ele ser entrevistado no programa Cabo G Verdade. Bem, ficou de me dar um retorno, também não me deu nenhum retorno. Mas os microfones da Rádio Cabo G do Seridó estão abertos para a gente fazer uma entrevista com ele. Só basta ele querer. Eu não posso pegar ele à força e trazer para cá, não é isso aí? Eu não posso fazer. Mas eu estou dando a oportunidade, como eu já dei à candidata e ex-prefeita doutora Fátima. Eu estou querendo trazer ele aqui para o povo escutar ele. Qual é a proposta que ele tem para Ouro Branco, o que é que ele pensa se eleito, né, o que é que ele vai mudar, isso e aquilo. A gente tem que conhecer a proposta dos candidatos e conhecer também a pessoa do candidato. Você tem que conhecer quem você vai depositar os próximos 2 ou 4 anos no seu município. E isso Eu estou tentando fazer com o candidato Amarildo, de Ouro Branco, mas até agora eu não tive resposta. O meu WhatsApp não mudou, é o mesmo, Amarildo. Se você quiser entrar em contato, pode entrar, que a gente agenda a entrevista aqui no programa Cabo de Verdade. Eu garanto uma coisa a você, viu, Amarildo? Você vai ser muito bem tratado aqui na Rádio Cabo de Seridó. A Rádio Cabo de Seridó não tem lado. Ela quer escutar você, assim como escuta os outros candidatos, para que a população, o povo que está em casa, que está na zona rural, que depende da saúde do município, que depende do transporte escolar do município, que depende da educação do município, eles tenham a oportunidade de escutar quais são as suas propostas ou quais são as propostas do outro candidato ou candidata. É um espaço extremamente democrático, tá? Aqui todos são bem tratados. Então não fique com receio daqui a gente tratar mal você ou fazer alguma pergunta que você não goste. De maneira nenhuma, que as pessoas que sentam aqui na bancada da Cabo Jito Feridó, elas são tratadas com muito, mas muito respeito. E eu deixo aqui ao candidato a prefeito do município de Ouro Branco, Amarildo, o microfone aberto para ele vir. Agora eu não posso ir aí, né, Amarildo, me buscar. Isso aí eu não posso, de maneira nenhuma. Mas o convite, ele está feito aqui para você. Bem, meus amigos, são exatamente agora 11 horas e 36 minutos. Hoje nós já conversamos sobre diversos assuntos. Conversamos aqui com os ouvintes, trouxemos a oportunidade das pessoas se comunicarem, debatemos assuntos importantes para você, meu amigo e minha amiga que escuta aqui a Rádio Cabo Jito Seridó. Mas aí eu venho também falar um pouquinho aqui sobre as chuvas, finalizando esse bloco para a gente ir para o intervalo e voltar com mais notícias. As chuvas estão acontecendo, inclusive agora está bastante nublado aqui em Natal, na capital, na região metropolitana. Eu acredito que vai ser um final de semana de chuvas, né? A previsão diz isso. A gente espera que os reservatórios eles possam acumular um pouco de água para o homem do campo, para a mulher do campo, porque o público do agricultor, da agricultora, ele ainda precisa, eu digo isso sempre aqui no meu programa, ele ainda precisa ser mais lembrado, precisa ser mais ouvido. O público da agricultura, ele precisa ter uma assistência melhor pelos governantes, não é? A política pública, quando ela chega na cidade, depois é que ela vai para o campo. E isso termina que retarda os serviços públicos para o agricultor. Mas é importante que a gente cobre, né, e vamos ter eleição esse ano, a gente cobre dos nossos deputados, dos nossos senadores, do governo, cobre das pessoas que têm a oportunidade de fazer alguma coisa pela zona rural, que a gente cobre ali a perfuração de poços, que a gente cobre os dessalinizadores para colocar nas comunidades, para que a pessoa que está na zona rural, ela tenha condições de acesso à água potável, às barragens submersas, à questão das cisternas. Olha como é importante a cisterna. Você tem uma tecnologia que apara a água da chuva, você armazena, dá para você cozinhar, dá para você usar para tomar um banho, para isso e para aquilo, mas se não tiver o acesso, o homem do campo, a mulher do campo e sua família, a essas políticas públicas, fica muito mais difícil para o homem do campo. Aí você diz, Rodrigo, é só isso? Não. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas pelo agricultor e pela agricultora. Você veja o filho do agricultor e o filho da agricultora. Ele muitas vezes está se locomovendo, eu acho que a maioria das vezes, para a cidade, está deixando o campo. E aí a sucessão rural é outro problema que a gente vê, porque o filho do agricultor está vindo morar na cidade e ele não quer mais voltar, não. Porque as oportunidades não estão chegando no campo, na zona rural, oportunidade de estudo, o incentivo para ele poder produzir igual o pai dele produz, o avô produziu. Então a gente precisa, nessas eleições, agora que estão para chegar 2026, escolher com muita sabedoria, porque muita gente vai bater na sua porta. Gente qualificada, que pode, de fato, fazer alguma coisa para você, mas vai chegar muita gente com um pacote de dinheiro lá no município querendo que você vote. E esse é o que vai abandonar o seu município, porque não faz nada pelo município, comprou seu voto, porque muitos vendem o voto, é outra coisa que é muito errada, né? Vende o voto, aí cadê o compromisso desse deputado ou desse senador com você que vendeu o voto? Não existe. Então, essa eleição é uma eleição que pode ser decisiva para o Rio Grande do Norte e também para a zona rural, para o agricultor, para que as coisas cheguem com mais facilidade na zona rural. Um assunto puxa o outro. E a gente vai emendando aqui as conversas, vai dialogando, vai discutindo. Aí você diz, Rodrigo, tudo bem, você falou aí do eleitor, você disse aí o que é que o eleitor deveria fazer para escolher o seu candidato melhor, não acreditar em falsas promessas, porque é preciso reforçar a zona rural com políticas públicas. Mas, Rodrigo, você conhece um pouquinho só dos candidatos que estão postos, pré-candidatos ao governo do estado? Nós temos três, até agora, que estão pontuando nas pesquisas. Nós temos o ex-prefeito de Mossoró, né, o Alisson Bezerra, ex-prefeito de Mossoró. Agora, governar Mossoró é diferente de governar o Rio Grande do Norte, para começo de conversa. Nós temos o ex-prefeito de Natal, da capital do estado, né? Político que foi presidente da Assembleia, deputado estadual, que é Álvaro Dias, é seridoense. E nós temos o candidato Cadu Xavier, que é um rapaz muito preparado também, auditor fiscal, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, foi secretário até um dia desse. É um cara também muito capacitado. E as pesquisas, Rodrigo? Tem pesquisa para todo lado. Essa é a realidade. Já tem pesquisa dando Cadu no segundo turno com Álvaro. Tem pesquisa em que Alisson Bezerra está em primeiro e Álvaro está em segundo. Mas eu acho que mais para frente as definições, elas vão começar a aparecer. E nós vamos ter um cenário em que vai se caminhar melhor para uma resolução de quem vai estar na frente, de quem vai estar em segundo lugar e quem vai estar em terceiro. Agora eu observo que o Cadu Xavier, que é o candidato da governadora Fátima, do grupo político dela, ele cresceu bastante e vem crescendo. E aí, o presidente Lula, que é o maior eleitor do Rio Grande do Norte hoje, também vai estar aqui em Natal na campanha. E aí, é outra força política para o Cadu. Essa é uma realidade. Já falaram para mim, Rodrigo, quem vai o segundo turno é Cadu. Álvaro Dias vai para o segundo turno. Cadu e Álvaro. Já falaram que vai ser Álvaro em primeiro, Alisson em segundo. Já falaram mil cenários para mim. Mas o cenário importante, primeiro, é a voz do povo. Segundo, é que lá na frente, porque ainda está cedo, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte, é que a gente vai ter uma melhor, vou dizer aqui para você, uma melhor definição do jogo político do estado do Rio Grande do Norte. Todas as peças estão se mexendo, e os candidatos também. Estão pegando a estrada, o Alisson disse que vai fazer 167 municípios em 165 dias, está numa estrada, está rodando para um lado para o outro, o Álvaro também, né? Cadu também está na estrada, mas isso é um jogo de xadrez. Não é de um dia para a noite que você vai ver o resultado. Ainda é mais para frente. No Senado Federal, aí a gente olha, tem Stevenson e Zenay. Eu acho que a campanha está definida. É Stevenson e Zenay. Não tem mais para onde correr. Eu respeito muito o Coronel Hélio, mas ele ainda precisa crescer muito. É, o Stevenson, ele tem feito aí, tem saído aí as pesquisas, ele liderando, o Zenaide Maia colada nele, essa é a realidade, né? Com a desistência de Fátima, da professora Fátima, ficou muito mais fácil para ela, muito mais fácil. Eu acho que a eleição dela é praticamente certa no cenário de hoje, porque são poucos os candidatos ao Senado, né? Aí vem Rafael Mota agora, mas ainda é uma candidatura muito tímida, a de Rafael Mota. E deputado federal e deputado estadual tem para você encher 4 carretas de gente. Vai ser tanto candidato novo, dizendo que já fez isso pelo Rio Grande do Norte, que já fez aquilo pelo Rio Grande do Norte, que já trabalhou desde menino, que quando nasceu conseguiu isso para o município tal, isso para o canto, prometendo mundos e fundos. Deputado estadual e deputado federal, meu amigo, você vai cansar de abrir a sua porta e fechar a sua porta em casa. Porque tem muito vereador. Tem vereador em Natal que só sonha com a Assembleia Legislativa. Né, o Partido dos Trabalhadores vai lançar, o MDB vai lançar, né, o PV vai lançar, o PL vai lançar. Vai ser muita gente nova botando o nome à disposição. Mas aí é onde é que está o segredo que você, eleitor, precisa saber. Você precisa saber a história do candidato, se é uma pessoa séria, se dá para confiar, se tem serviço prestado ao Rio Grande do Norte. Tudo isso é uma análise que você tem que conhecer o perfil daquele candidato que você pretende votar. Tá bom? Então, o cenário é esse. Rodrigo, para presidente. Para presidente, a gente vê as pesquisas também, eu acho que indefinidas. Indefinidas. Umas falam que segundo turno vai dar Lula e Flávio. Outros falam que vai dar Flávio na frente e Lula em segundo. Eu acho cedo, porque ainda estamos no mês de maio. É um cenário que pode mudar de uma noite para o dia. E a gente vai ter que acompanhar e ver o Instituto de Pesquisa que tem credibilidade. Você veja que está me escutando agora e você vai lembrar aqui com o Rodrigo Fernandes que a Rádio Cabugi do Seridó, historicamente, e principalmente nessa última campanha agora, eu escolhi o Instituto de Pesquisa que tinha credibilidade e, conversando com o proprietário do Instituto de Pesquisa, eu digo, amigo, a única coisa que eu quero aqui de você é a honestidade. Porque a rádio tem 30 anos de credibilidade e isso aí eu não abro mão. Aí eu fui, publiquei a primeira pesquisa, a segunda pesquisa, e os insatisfeitos, né, aquelas pessoas que gostam de atacar a Rádio Cabugi do Seridó, começaram a dizer, rapaz, isso é uma pesquisa mentirosa, isso é uma pesquisa comprada. Essa rádio é mentirosa, essa rádio é isso, é aquilo, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo. Aí eu vim no microfone e disse, olha, uma coisa que eu não misturo é vida pessoal com profissionalismo. A Rádio Cabugi de Seridó contratou um instituto sério e vai publicar a pesquisa do jeito que ela veio. E assim fizemos. Quem não se lembra que a maioria agora da última eleição para prefeito bateu mesmo no alvo do que a pesquisa tinha publicado. E as pessoas, muita gente parabenizou a emissora pela seriedade com que tratamos o pleito municipal. E essa é a verdadeira pesquisa. Quantas vezes fomos atacados aqui? Mas eu dizia, a rádio não vai misturar a vida pessoal, o resultado é esse. As pessoas chegavam para mim, Rodrigo, vai ser essa maioria aí? Eu dizia, pode acreditar que hoje a eleição é essa maioria aí. E deu a pesquisa igualzinho lá, o resultado das urnas. Mas onde é que você quer chegar com isso, Rodrigo? Tem pesquisa para todo lado, rodando no mercado, indo na sua casa. Mas a gente também tem que escolher um instituto sério, um instituto com credibilidade. Eleições vão vir. A Justiça Eleitoral está aí para fiscalizar. A Justiça Eleitoral tem feito um bom trabalho. Precisa estar mais presente nos municípios. Precisa, porque ainda há muita compra de voto na antivéspera, na véspera e na antivéspera, né? E a gente sente falta, de fato, da Justiça Eleitoral mais presente no município. Mas faz o que se pode, não é verdade? Mas vamos acompanhar, vamos trazer novidades no programa Cabo de Verdade, se Deus quiser. Eu entrei em contato aqui com a assessoria do ex-prefeito de Mossoró, o Alisson Bezerra. Entrei em contato com a assessoria de Álvaro Dias. E entrei em contato com a assessoria de Cadu Xavier para convidá-los para a gente fazer aqui uma rodada de entrevistas no programa Cabo de Verdade, assim como fiz em Ouro Branco. Convidei aí o prefeito interino Amaril, estou aguardando a resposta dele faz 15 dias, né? Mas vamos ver se ele vai topar a entrevista. Como eu disse, vai ser muito bem tratado, de maneira nenhuma vamos hostilizá-lo, até porque a Rádio Cabo de Seridó, historicamente, tem feito um trabalho de muita seriedade, tá bom? Então, agora 11 horas e 52 minutos, eu ainda tenho notícia, mas eu vou aqui para um breve intervalo comercial e volto já já com mais notícias. Se você quiser nos acompanhar, será de fato uma honra tê-lo na nossa audiência. Rodrigo Fernandes, programa Cabo de Verdade, vamos ao intervalo e eu volto já. Você está ouvindo Cabo de Verdade. No Armazém Recanto da Construção, você encontra da base ao acabamento. Trabalhamos com cimento, tijolos, telhas, brita, material elétrico, hidráulico, madeiras, tintas e muito mais para deixar a sua obra ainda mais bonita. Preço baixo, bom atendimento e ainda dividimos suas compras em 10 vezes no cartão de crédito. E atenção, fazemos entregas na região. E tem mais. Se não quiser ir até a loja, é só falar através dos nossos contatos. Atendemos sua ligação através do 84-3472-2361. Também temos o número 99851-4379. Se preferir mandar mensagens através do WhatsApp, o nosso WhatsApp é 99925-1416. Armazém Recanto da Construção, rede fácil construir em Jardim do Seridó. A cada dia, com mais novidades pra você. Seridó tropeça! Vem, vem, vem, Seridó! Na cidade de Jardim do Seridó, tem um lugar que todo mundo já notou. Qualidade e serviço de primeira. Seridó Autopeças é parceira. Quando o seu carro precisa de solução, gente trabalha com dedicação. Seridó Autopeças é garantia de um atendimento que contagia. Vem pra cá, pode confiar. Sua peça nova vai encontrar profissionais que entendem do que faz. Compromisso com o cliente e muito mais. Nossa história é feita de verdade, referência aqui nessa cidade. Todo dia trabalhando com amor, pra fazer sempre o serviço melhor. Qualidade não tem comparação, Seridó no seu coração. É tradição, é competência, anos e anos de experiência. Seridó Autopeças é garantia. Seridó, seu mano, seu mano, seu mano, seu. Seridó. Voltamos a apresentar Cabugi Verdade. Meu amigo Rodrigo, aqui em Poeira passou dos 700 mililitros, 2 mililitros, 702 mililitros aqui em Poeira, na cidade de Poeira, sabe? 702 mililitros aqui no meu medidor, tem um medidor, nota, bem direitinho, 702 mililitros aqui na Poeira, viu? De janeiro até hoje. Bom dia, Gema. Bom dia, Rodrigo. Estou ouvindo aqui a Rádio Cabugi. Sou ouvinte de todos os sábados desse programa. Zélia é minha cunhada, Manuel, o esposo dela era meu irmão. Deus levou meu irmão. Tenha um bom dia. Sou ouvinte de todos os programas da Rádio Cabugi. Bom dia, Rodrigo Fernando. Um final de semana bem abençoado para você e sua família. Todos que fazem essa maravilhosa rádio. Tudo de bom e um feliz mês de maio para todos vocês, todos nós. E hoje eu estou mudando de idade, Rodrigo Fernando. Estou completando 69 hoje, graças a Deus. Quero desejar tudo de bom para todas as pessoas que escutam essa maravilhosa rádio, para minhas amigas, meus familiares, meus parentes, todos os meus amigos. Um feliz final de semana. Deus abençoe a todos. Ana do Cid Salgadinho Parelha. Quero pedir uma música à Rádio Cabugi do Cid Dó, Borbulho de Amor com Fagner. Bom dia a todos da rádio. Uma coisa que eu vejo na expectativa, você falando aí sobre política, uma coisa que eu venho observando há alguns tempos para cá, eu vou botar mais ou menos 8 anos, é a demanda dos vereadores. O representante do povo é os vereadores, os deputados e os senadores. Aí uma coisa que eu observo, por que é que um vereador só deixa para aparecer na zona rural de 4 em 4 anos? O que é que só passa num bairro de 4 em 4 anos? O eleitor tem que acordar para a realidade. Eu sou eleitor. Hoje eu sou eleitor. Amanhã eu posso ser um dia candidato, quem sabe. Agora, para prestar atenção à população da cidade e da zona rural, que é o que precisa. Honestidade na política. E mais atenção à população e ao homem do campo. A verdade é essa. É o que precisa. Tanto da parte dos vereadores, como dos deputados e senadores, que é o representante do povo. Meus amigos, finalizo aqui o programa Cabugi Verdade, agradecendo o carinho e a audiência de cada um de vocês. São 12 minutos, 12 horas e 2 minutos. A você, meu amigo e minha amiga agricultor e agricultora, a você jovem que está escutando a Rádio Cabugi de Seridó, vamos ter muita novidade do aniversário da rádio próxima semana, viu? Fiquem ligados, coisas boas. Então só quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a você, meu amigo e minha amiga, pela audiência e pelo companheirismo.

Chefe, chama que eu tô com sede de cantar pra esse povo. Foi assim que aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Fui para o clube beber e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando um sol. Biquíni enrolado igual caracol. Eu vi uma linda mulher bronzear. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela morena, que depois de tudo quis me namorar. Você sente amor por 8 pessoas, 9 comigo. E finjo que não notei, que o meu pensamento contigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Mas meu coração está em outra direção. Seu olhar, a pressa de ver tudo acabar. Vem, vem, vem, São Paulo, vai! Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. O grande amor a gente ganha no fim. Eu quero ouvir, vai! E do jeito que tiver. E o quê? Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Que lindo, que lindo. Um laço de 12 braças no couro de uma novilha. Tem um cachorro bragado que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai eu não tenho família.

seu Malaquias e Maria Benta. Quase me mata com seu ferro na bebida da Caxanga. Era tocador, só tocava. Ninguém botou, ninguém botou.